CLT 2024, hein? Todo mundo odeia o Ig. E Luke, e GP. Manda vir. Manda os troféus, manda os reais. Chama algumas que senta demais. Em janeiro contei uma folha que deixa o preto de um jeito sagaz. Se quer curtir, tá com MC. Louca de bala, tá na adrenalina. Eu sei que tu e ela é rica, mas a minha goma tem gin e piscina. Entra no clima assim, gosta assim. LV de Lamborghini com a bola da Lacoste. Pros bota a cara do crime. O Miami é cafeta, te leva lá pra Paris. Ela é outra fita, é tudo que sempre quis. Declara lá na receita, hoje vai deixar Paris. Vou rasgar sem cara no baile, tipo jogador raiz. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Olha só como o tempo passou. É que os moleque brotou de ro-ro. Ela só quer dinheiro sem amor. Que nem vinho, cada vez tô melhor. Foi o Ig, o GP que me contou. Em janeiro é só lupa da ó. O doutor arremessa, let's go. Traz um KG do melt pros menor. Tira foto com cinco na piscina. Beat bunda pra cima, pique Ronaldinho. Facinho, elas entram no clima. Fazendo dinheiro, cura a cicatriz. Jogador cara, eu tô que nem LeBron. Preto com notas fazendo refrão. Eles achando que eu virei maçom. Breca pular no colchão de algodão. Boqueta, Zé Bovinho querendo a receita. Recalcado com inveja na seita. 4M na pista, no topo da lista. Se tenta contra você, deita. Zé Bovinho querendo a receita. Recalcado com inveja na seita. 4M na pista, no topo da lista. Maloqueiro original, empenhado no que faz. Parasita passa mal, porque nós conta demais. Na mansão vai rolar a fita, tem bebida e piscina. Pati gosta dos mandrake, que toma sem tocar ninja. Sempre essa trouxe do baile, uma loira e uma ninja. Assaltei elas no S, no melhor dia de quinta. Uma era Mano Ara, outra era Carioca. Trampa lá naquela casa, mais famosa da Samosa. Igor Guilherme, meu checador. Forte abraço do G-Life. Luke menor visionário, mostra como toca o baile. Preto chique iluminado, lança 4M vibe. Na mansão jogado, vida de empresário. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. O plano é 5 vagabunda pra cada capanga. Tipo índio nessa lancha, eu tô cheio de lança. Marola, casa do salseiro, no hotel em Bahamas. Desfruta da vida boa, são mimos da fama. O foco é o cofre, se tem nós, nós vai chegar chegando. De negócio, meu propósito é mansão em Orlando. Não entende a minha mente, acha que eu tô brincando. Então 2024, quando eu conquistando. E falando em conquista, pra minha maior satisfação, stories do Ig rocando. É momento em momento, momento é do bonde. O negão é o melhor do ano. Quantas putas jogando, meus MC tá no palco trampando. Meu bololô, meu dinheiro girando. Do Daniel, continuo contando. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular e tô me embriagando. E qual é o plano? Em Angra é esse ano. Já desliguei meu celular. Aí pega a bosta que me diz. Qual é o plano que nós tá com a marcha? Tô sem juiz e hoje eu não volto pra casa. Onde nós tá, as puta faz questão e passa. Tipo, aonde tiver fogo tem fumaça. É os 4M, te pega e te mostra como se vive. Tem 4 louca jogada dentro do carro do Ig. Me fala 4 coisas que tu quer, qual é teu fetiche? Que você fica de 4 depois que eu te dou rachixe. Cê vem como quem não quer nada, mas quer tudo. pede só joia carela. Quer luxo? Se tu chegar mais perto, eu te puxo. E como se fosse um beck, te trago pro meu. Cê vem como quem não quer nada, mas quer tudo. Pede só joia carela, quer luxo. Se tu chegar mais perto, eu te puxo. Como se fosse um beck, te trago pro meu mundo. 4M, 4M, aí imagina o pose nessa, parceiro. E aí, gordinho, cheguei. Estampado na cara é a volta de um menor que já sofreu. Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu. Só indecisão, machucou meu coração. Vou me revoltar com as putas, mas não diz que eu não te avisei. Era só o menino querendo uma fita de rei. Era só o menino querendo comer essas putas que eu nunca comia. Me diz que tu não sabia. No fundo você queria. Tu quis o amor, eu te dei. Mas o mundo, garota, pra tu não foi suficiente. Suas ações todas têm consequência. Fiquei rico e não perdi a essência. Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo curtindo as baladas da vida, tô mentindo. Tenho ódio guardado no peito que eu nunca demonstro. E meu ego tá dizendo pra mim que a maldade vai me levar longe. Mas é cria, não tem medo dos homens. Puta nas costas. O plano é o seguinte, tipo Rian, vou virar uma lenda. Vários milhão e um bocado de kenga. Nova nave na garagem, passou uns KM, traz outro e essa aposenta. Eu quero ver quem aguenta, roncaria nível A. Tipo Romário, eu vou fazer 3 gols. Despreocupado até sem treinar, não dá nada. Nós ganha na raça, nós bebe na taça, 4M massa. Vida rica, vida rasa, vida luxuosa, nós gasta. Muito ouro no pescoço, meu vício é fazer dinheiro. Janeiro eu já contei um troco. Quem fez, fez o isso, é o seguinte. Tipo Rian, vou virar uma lenda. Vários milhão e um bocado de kenga. Nova nave na garagem, passou uns KM, traz outro e essa aposenta. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Tá ficando snob, deixando subir pra cabeça. Tá postando story, achando que eu não vou ver. Tuas intenções eu já sei desde o começo. Não liga pro amor, só quer sensação de poder. Tá ficando snob, deixando subir pra cabeça. Tá postando story, achando que eu não vou ver. Tuas intenções eu já sei desde o começo. Não liga pro amor, só quer sensação de poder. Se eu tô triste, o Rian me chama pra mais uma revoada. E o Ig na boca das puta é o mais falado. Na RJ tu PZ come todas, não deixa pra ninguém. No Twitter não é sempre o assunto mais comentado. Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz. Tô puto no monte, boné pra trás. Meu coração é terra que ninguém pisa. Fala de nós que sabe que vai dar mídia. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar roncando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Tô com duas putas fumando, tem uma me mamando. Essa piranha quer fuder, mas já tem outro plano. Nave na pista, back na seda, uma me mama e a outra acende. Tem toda a Porsche com cidro lacrado, ela engole tudo e não suja o tapete. Já apresenta a tropa do sem amor, o vício dos menor é ter milhão. Umas grama, umas doses, alguns trutem um caminhão de puta, já tá bom. Que nós é pé na porta, desenvolto. Depois da Let's Go, fiquei ricoso. Vai ver se comete a par de soco. Pra piranha safara é giro louco. Então se envolve, que tu já sabe o procedimento. Acalma o coração, zero love. Só não vai se apegar na pegada do vilão. De quebrada tô com o tubarão. Tanto hit que ele fica tonto. É máquina de fazer esse front. Tipo Igor Guilherme, nosso monstro. Tipo Igor Guilherme, nosso monstro. Tipo Igor Guilherme, nosso monstro. Tipo Igor Guilherme. E qual é o plano, que eu vou chegar roncando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Tô tô com duas putas fumando, tem uma me mamando. Essa piranha quer fuder, mas já tem outro plano. Bolsa da Gucci, tênis da Gucci, quer revoada, se joga em Jacuzzi. Quero blue levando um absolute. Aperta o cinto da nave, mais de 200 na margem. Fio preto trajado de Nike, todas branquinhas se abrem. Eu ando charrado de haxixe. Hoje o plano é 4 na suíte. 4M é claro que é hit. Murilo LT que tá no beat. Aperta o cinto da nave, mais de 200 na margem. O plano é revoada de verdade. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando. Já desliguei meu celular, tô me embriagando. Todo mundo odeia o Wick. Amor e realidade. Todo mundo odeia o Wick. LT e Wurit. Tanto puto.